Sejam bem-vindos a mais um FeioCast. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Arthur. Fala galera, aqui é o Arthur Fiore, participante, né, honorário do Invader, que só aparece pra mostrar o ar de sua graça, e você tem que me chamar de senhor por. E com o Lucas. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Cara, não tem como não cantar. Não tem, é possível. É. Mas então, o FeioCast de hoje é sobre o clássico das nossas infâncias, que é O Rei Leão. A gente vai discutir sobre o porquê Rei Leão é um filme que marcou tantas gerações e ainda marca até hoje. E por que suas sequências são filmes tão bons quanto. E... Não, tão bons quanto, olha lá. É. São filmes bons, mas não tão bons quanto. Eu prefiro Rei Leão 3 a Rei Leão, porque eu assisto dois filmes em um Valeu, só, cara. Valeu, galera, e acabou o podcast por aqui. Caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. Quita comigo! Hakuna Matata! O quê? Hakuna Matata! Isto é sem problemas! Hakuna Matata! É lindo dizer! Hakuna Matata! Sim, vai entender! Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata? É, é o nosso lema. Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão, veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. É, foi bom isso, hein? Obrigado. A primeira animação é a animação de 1994 e ela é... Rei Leão. Rei Leão. E lá vamos nós de novo. Hakuna Matata. Cara, é assim, por que eu escolhi Rei Leão? Eu acho que quem se interessa por animação, sabe, gosta, já viu animações assim, de modo geral, é um pouco clichê até escolher Rei Leão, cara. Porque o Rei Leão não é só uma das maiores animações de todos os tempos, como ele revolucionou a indústria da animação, cara. Muita coisa mudou Veja depois só. De Rei Leão, né? E eu trouxe provas aqui. Ô, louco! Com a pasta na mão, assim, jogando a mesa. Eu trouxe provas! É. Temos um Sherlock Holmes aqui. Eu quero começar com alguns fatos que rodeiam o Rei Leão. Começando com essa estatística que eu acho muito maneira, porque Rei Leão, mesmo sendo de 94, é a quarta maior bilheteria entre animações de todos os tempos. Tô botando aqui Disney, tudo que tu imaginar que foi animado pro cinema, Rei Leão é a quarta maior bilheteria. Já começa aí. Olha só. E é o seguinte, o meado de final dos anos 80 e os anos 90, foi marcado na indústria do entretenimento de modo geral. Ele começou a fazer uma reformulação em que as coisas, né, filme, jogos, até música, começaram a ganhar um tom mais pesado e um pouco mais violento, sabe, um pouco mais pra baixo, né. Você vê na indústria dos quadrinhos, teve Watchmen e Cavaleiros das Trevas, né? A gente pode dizer que era, ele deixou de ser menos purpurina. Sim, nem menos, é que... assim, menos raso e infantilizado. Isso, menos era infantilizado. Era a época que a galera tava procurando aquele conteúdo mais sujo, mais underground, assim. Isso. Poderia dizer. Assim, mais realista até, né? É. E, assim, a Disney, pô, antes dessa era aí, antes de entrar no Rei Leão de fato, a Disney, com essas animações anteriores, ela era, digamos assim, a cara, a imagem quando se falava de coisas leves e felizes, infantilizado, né? A Disney era sinônimo de felicidade e coisas felizes, sabe? É, até demais. E tivemos Aladdin, se não me engano, Aladdin é de 88 ou 89, eu posso estar enganado, qualquer coisa... Olha que absurdo, gente. Aladdin, é de 80... vejamos aqui, ó, com a mágica da Wikipédia, nós veramos... Veramos é foda, né? É, e você quer me matar. Aladdin é de 92. Cara, olha que absurdo, cara. Passei longe. Início dos anos 90. E o Aladdin, ele já deu uma fagulha do que seria a grande mudança na Disney. Aí tivemos Rei Leão, em 94. E o Rei Leão mudou de fato. Tanto que eu já li no link, manchetes na época, quando saiu o Rei Leão, críticos falando assim, a nova era da Disney, né? Porque o que acontece? Foi em Rei Leão que ficou claro em que certos temas como a morte, que antes era abordado nos filmes da Disney como algo assim mágico, o vilão morre e virou purpurina, ou virou fumaça. Não era aquele negócio dele ser comido por hienas enquanto tava pegando fogo. Ou então era um negócio mais poético, tipo, isso. Que nem na Bela e a Fera, que é um pouco antes também, que o cara vê a morte segundos antes de morrer, entendeu? A Bela e a Fera já também era partes da fagulha de que nem o Aladdin, né? Porque a Bela e a Fera, ela tem já alguma coisa um pouco mais dark ali, querendo ou não, pelo menos no início. Sim, mas ainda era aquele ambiente de princesa que encontrou o príncipe e tal. É, não, é como o Aladdin. O Aladdin tinha também essa fagulha, mas ele não era tão, né, como o Rei Leão, que realmente tinha uma profundidade mais extrema e tudo mais. Ele ainda... Porque a gente tá falando aqui também de mortes, mas não só nas mortes, como também na própria filosofia da animação. Justamente. Como os diabos e como a filosofia desse lance do ciclo da vida, da natureza. Ou seja, que a Disney deixou claro assim, olha, a partir de agora, a animação não é só pra você pegar seu filho ou filha e levar pro cinema, não. Você é jovem, você é adulto, a animação agora é feita pra você também. Foi o Rei Leão que deixou isso muito claro, sabe? Sim, porque, por exemplo, até a Bela e a Fera, por exemplo, quem ia os pais para levar as crianças, você é um adolescente, que adolescente é rebelde, não gosta de nada, né? Não vou no cinema assistir a Bela e a Fera, né, cara? Favor, Aladdin, né? Tá ligado? Ou até Aladdin. Isso. Mas, putz, cara, o Rei Leão, apesar de não ter seres humanos, é uma história tão humana, assim, que você se coloca tão no lugar dos personagens em certos momentos que, putz, não tem como não ter esse vínculo. É. E é engraçado que o Rei Leão, pra você dar uma ideia, ele já foi pra outras mídias, como por exemplo, ele já foi uma peça de teatro da Broadway. E cara, Broadway é uma parada séria, uma parada totalmente adulta. E é considerado um puta sucesso, foi uma das peças que mais perpetuou na Broadway. Acho que ficou quase 20 anos na Broadway. Uma parada assim. E outra coisa, cara, Rei Leão, ele tem um nível de técnico que você já vê que o nível técnico do trabalho em Rei Leão é muito bem feito, cara. É uma animação que, como o Arthur tava até falando antes, não envelhece. É, a beleza do negócio, ela é tão, tipo, na cara, assim, você não fala. Você assiste Rei Leão, você fala que ele é facilmente comparado a animações 2D que a gente ainda faz hoje em dia. É, cara, a fotografia do Rei Leão é uma parada louca de bonito. Na verdade, eu ouso dizer que na época dos anos 90 até ali o meados de 2000 e pouquinho, as animações eram mais bem feitas. Parece que as pessoas tinham mais esse conceito de que era arte, não era só um desenho qualquer. Então, é que a animação 2D morreu, assim. Justamente, o povo cagou. As grandes produtoras não fazem mais animação 2D. Porque no Oriente ainda tem muito, cara. Não, Oriente é outra história, né, cara? Mas dependendo aí da animação. O que vende no... atualmente é a animação 3D, cara. Uma prova disso é um dos filmes que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas... Agora que eu dei todo esse contexto, eu quero entrar na animação de fato, né? No Rei Leão. Quando as pessoas me perguntam, caraca, pra você qual é a parte mais marcante de Rei Leão? Eu falo, cara, o filme todo é uma cena marcante. O Rei Leão tem tantos momentos que te marcam, mas tantos, que é difícil você escolher um. Mas e se você precisasse citar um? Se eu precisasse? Se você precisasse citar um. Olha, não vou dá, te dizer, cara, que o momento que mais me marcou em Rei Leão não é um momento que geralmente as pessoas escolhem. Né? Geralmente quando fala esse momento marcante, a nego vai falar, pô, aquela introdução. Pô. Cara, a introdução, o primeiro frame de Rei Leão, vai tomar no cu. Nossa. É que... Ela começa numa calma, de repente começa um africano cantar do nada, com aquele sol nascendo. É. Aquele sol nascendo. É, e, pô, todas as músicas... É, eu quero falar um pouco mais da parte musical lá na frente. Mas, cara, um momento que me marcou muito é o momento que o Mufasa, nas nuvens, começa a falar com o Simba. Esse é um momento que mais me marcou. E não só me marcou, como posso dizer, a música desse momento, eu acho que é a música mais bonita de todo o Rei Leão. Agora que eu já toquei na música, eu quero falar da trilha sonora de Rei Leão, que é... Muitos filmes e animações, principalmente filmes da Disney, porque a Disney sempre foi muito criteriosa em relação à musicalidade nos seus filmes. Realmente. É música original, é música orquestrada. Sim, pra dublagem a música tem que ter uma tradução, cara, que faça sentido, as músicas... e os fonemas encaixem. Pra gente, as músicas eram tão boas quanto, e às vezes melhores do que as músicas originais, cara. Sim, por exemplo, a música do Tarzan, na versão da voz do Ed Motta, é sensacional, cara. É incrível. Eu escuto o Phil Collins, cara, na minha mente vem vindo em português o Ed Motta, cara. É. Mas, voltando, eu acho que eu posso estar um pouco falando aqui por falar, mas na minha visão, o Rei Leão, na minha opinião, é a animação que tem as músicas mais marcantes de todos. De todas as animações que você pode botar aqui. Acho que no geral, as músicas do Rei Leão são as mais marcantes. É ousado falar isso, é ousado. Cara, não, sabe por quê, cara? Porque toda animação da Disney tem várias músicas, né? Não, dificilmente tem uma animação que é uma música só. Não, mas aquelas várias, de três pra lá. É, mas não todas, algumas, marca só uma ou duas músicas no máximo. É, sim, assim, tem... Que vira hit. Tem dessas, cara, assim, normalmente sempre tem uma... O Rei Leão tem a maior quantidade de músicas que te marca, né? Sim. Cara, Rei Leão, todas as músicas viraram hit. Todas as músicas. Porque, por exemplo, eu posso falar que a Disney, como a gente tava falando ontem, ela tem um critério fodido pra música. E cada música, ela encaixa tão perfeitamente no filme que ela tá representando. Tipo, é que nem a gente fala do Hurt no trailer do Logan, cara. Ela é encaixada tão incrivelmente perfeito. Por exemplo, eu vou falar aqui um filme que não tá na lista, mas é o que merece estar das músicas. Spirit Coração Indomável, que também foi outra animação que eu chorei pra caralho. Com a voz do Paulo Ricardo. Nossa, velho. Ela pega aquele country, aquele dark country. É um dos melhores filmes da DreamWorks. As músicas têm aquele dark country épico que encaixa no filme perfeitamente. Não, olha só. Tem várias animações que tem músicas marcantes, mas eu tô dizendo que assim, o Rei Leão... É a única animação que eu me lembro. Que tem todas. Cara, tá recordista. Que tem todas as músicas emplacadas. Todas as músicas emplacadas. Todas. Tanto pior que ele virou musical, ele virou musical da Broadway, cara. Realmente. É, tem, ó, vamos listar aqui algumas. Tem a de abertura, tem o Ciclo Sem Fim, tem Hoje à Noite o Amor Chegou. Tem a música do Scar. Nossa, é a melhor música pra mim. A melhor música pra mim é o Scar cantando Se Prepare. Tem a música do Simba, O Que Eu Quero Mais É Ser. É, nossa. Tem a música do Timon e tem Hakuna Matata. Né? Hakuna Matata, que eu acho. Eu acho que Hakuna Matata é o hit do filme, né? Obviamente. É, Hakuna Matata é o hit da Disney. Aquela que o Timão e o Pumba cantam pras hienas. Meu amigo, o porco é a melhor carne que é. É, que ele tá cantando Lula. Muito cara, bom, cara. Todas as músicas emplacaram. Todas. Então, assim, na minha visão, o Rei Leão é que tem a trilha sonora pra animação, já feita pra animação original, que mais que mais emplacou, cara. Que mais as pessoas se lembram, que mais as pessoas têm um feeling. Quando se fala assim, pô, me fala uma música do Rei Leão. É, vem várias na cabeça, não vem uma ou duas, vem várias. Então, eu posso estar sendo um pouco egoísta, mas trilha sonora, Rei Leão é a melhor animação já feita, na minha opinião. É muito bom mesmo. Quando você tinha tinha falado das cenas, eu tava pensando aqui, escolhendo, enquanto tava falando. Sim. E não, eu ainda as consigo cenas mais marcantes. De todas as cenas, realmente, porque são cenas implacáveis, que na, eu, se eu fosse escolher pifiamente, assim, eu teria falado a da Scar cantando Se Prepare, porque eu adoro a voz do Scar, gente. Eu tenho um amor por dublagem. Então, mas você adora a voz eu adoro original ou a dublada? As duas, cara, mas eu gosto mais da dublada porque eu assisti, ela é mais nostálgica pra mim. Né? É, a dublada é porque a gente viu a maioria das animações dubladas. Eu adoro. Mas, eu cara, adoro. O Jamie Warren como Scar? Não, é perfeito. É perfeito. Só que, assim, eu adoro aquela voz. Mas se eu for escolher realmente, é tipo a vamos dizer assim, a penúltima cena, que é depois que tudo acaba, que ele luta com Scar, que começa a chover e o Simba sobe lentamente na Pedra do Rei, aí, tipo, todos os leões rugem juntos, chovendo. Ou aquela cena, ela é tão épica, ela aumenta e ao mesmo tempo reduz a sua tensão, porque ela é tão foda, assim, ela tem um ápice tão épico, mas ela te dá uma sensação música, de... E a música dela, é, que é a minha música favorita do Rei Leão. É, do... Pride of the King of the Rock, eu acho. É, que, tipo, ela ainda abaixa a sua tensão, porque naquele momento você tem certeza que tudo vai ficar bem. Tipo, tá tudo bem agora. Você pode parar de chorar e morder a cadeira do cinema, que agora tá tudo agora, bem. Agora vamos falar um pouco dos personagens. Mas, então, acho que seria legal cada um de nós dar uma cena, assim, do Rei Leão que te marcou. Qual seria a sua? A minha, repetindo, é a cena que o Mufasa fala com o Simba. Pela música, pelo momento. Mufasa das nuvens. É. Ah, é porque aquele macaco é épico, né? Aquele encontro dele com o Rafiki, né? Porque tem o Rafiki, velho. É. O Rafiki, na hora que o Simba tá correndo lá, que ele fala, não, eu tô indo pra casa. E o Rafiki pega a amiga animada. Não, vai embora. É o devaneio do herói, né? Isso. De descobrir quem ele é e o que ele deve fazer. Cara, e essa cena do Rafiki tem uma lição sensacional, cara. A lição de vida. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Está no passado. É, mas ainda dói. É, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele... Ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Que ele dá a cajadada no Simba, aí o Simba vai criticar ele. Não, mas isso está no passado. Já aconteceu. Aí ele diz, não, mas ainda dói. O passado pode doer. Aí ele vai dar uma segunda cajadada e o Simba esquiva. Aí, mas você pode aprender com ele. É, você pode ficar você pode ficar sofrendo ou aprender com ele. Caralho. Putz, cara. Vai dizer que essa porra não foi feita pra adultos? Pelo cacete. Putz, cara. Mas a minha cena, tipo, preferida do Rei Leão é a cena que, putz, eu choro toda vez que assisto o Rei Leão, tô de olho cheio de lágrimas aqui só de pensar, é a cena da morte do Mufasa, mas especificamente aquele momento que o Simba chega no Mufasa morto e ele, tipo, ele morde a orelha, ele, tipo, tenta se acolher, assim, junto do Mufasa. Pai, vamos, tem que levantar, pai. Temos que ir pra casa. Socorro! Alguém aí? Nos ajude! Alguém... Você se coloca nesse momento, tipo, você que tem uma ligação forte com seu pai ou com qualquer parente seu que é um símbolo paterno. Meu pai ainda, eu falo ainda, putz, que eu chorei muito, cara, nessa cena, porque eu tenho uma conexão que eu posso falar que é extra, porque o meu pai, ele é policial, né? Quem tem pai militar sabe qual que é o sofrimento de você todo dia ver seu pai indo trabalhar e tipo, ter a chance dele não voltar depois. Porque o trabalho é arriscado, é um trabalho foda. E quando, tipo, eu assisti, depois de grande, a cena do Simba com o Mufasa, e, tipo, eu tendo... E eu obviamente me colocando no lugar, eu chorei tão, tipo, sentidamente, tão com cara, toda a emoção da minha alma. Eu choro muito mais agora que eu entendo a cena, cara. Suou pelos olhos bonitos, né? Nossa, cara, não, eu malditos ninjas cortadores de cebola, cara. Agora eu tô emocionado também, de novo. Não, mas essa cena é, putz, cara, não tem palavras pra descrever o que você sente na hora, só sentindo, cara. É foda, É, essa cena, junto com a cena de abertura, eu acho que são as cenas mais marcantes de fato, mas tem várias outras. É, tipo o Scar no pé do ouvido falando, eu matei Mufasa, né? É, a música do Scar é linda, cara. Nossa, como eu dou risada, cara, eu dou muita risada naquela música. Eu lhe digo, Pumba, está fedendo. É, desculpe. Não é você, eles, ele, ela, sozinho. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois? O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Ah. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar. Eu gostaria um pouco de falar sobre os personagens, assim, falando rapidamente. Uh-huh. E, começando pelo protagonista, que é o Simba. O Simba é engraçado. Entre todos os personagens, eu diria que o Simba é o personagem, digamos, lógico, ele é o protagonista, mas ele é o mais básico. Ele é, sabe, ele é aquele protagonista básico, certo, que você acompanha a jornada através dos olhos dele, mas só que, se você comparar com os personagens ao redor dele, Timão, Pumba, o próprio Scar, ele fica muito atrás, na minha opinião. Ele é, tipo, ele tem um grande, ele tem um desenvolvimento tal, tem uma profundidade, mas ele é o personagem que menos te marca, né? É verdade. Uhum. Até a Nala marca mais do que o Simba, infelizmente. É verdade, Aquele tucano, cara, o Zazu. Qual o nome dele? Zazu. Zazu, cara. Ele não é um tucano, depois eu quero saber que pássaro que ele é, porque eu não vou lembrar. Se não me engano, é o Michael Caine, alguém que dubla ele assim, se não me engano, acho que é o Michael Caine, cara, posso estar enganado. Que eu já vi o Rei Leão em inglês, o Zazu tem sotaque britânico. Ele é um calau, viu? É. O pássaro se chama calau. É, mas então, vamos pro Scar, que na minha opinião é um dos maiores vilões de todos os tempos, cara. Só um pontinho aqui, o Zazu não é um tucano. Ele é um calau. Eu acabei de falar isso. Não! Ele falou isso, cara. Porra, Richard. Agora outro ponto, aproveitando a pausa. Ah. Eu matei Mufasa. Quem não ficou putaço? Cara, você viu a cena dele matando Mufasa, mas quando ele fala que matou Mufasa, você fica, tipo, duas vezes mais putaço. Cara, é verdade. Você fala, cara, tipo assim, você tem a audácia de assumir... Como que você fala isso? O Scar, ele é aquele vilão clássico, né? Ele tem aquela postura assim, ele é mau, ele é inteligente pra caralho. Inteligente. Ele é louco. Vilão clássico, mas ele tem uns trejeitos que, cara, eu bato palmas pro Jamie Aaron, cara, porque você vê o Jamie Aaron, quem conhece o ator, quem não sabe quem é o Jamie Aaron, ele foi o Alfred nesse novo Batman vs Superman, tá? Quem tá ouvindo aí, ele foi o Alfred no Batman vs Superman. Ah, tá. É mais fácil assim. Cara, na minha opinião, é o melhor papel do Jamie Aaron, cara. Porque você vê, quem conhece o ator, você vê os trejeitos já, cara. O jeito de atuar, aquele jeito meio overacting, né, que ele tem. Não é Jamie, viu? É Jeremy. Com personagem, mas combinou tanto com o personagem, cara, que você meio que... Ele meio que é como se fosse, abre aspas, o Coringa. Ele é o vilão, você sabe que ele é um filho da puta, mas você mesmo assim gosta dele. Você gosta de odiar ele. Você tem amor por odiar ele. É. É aqueles vilões que nós amamos odiar, cara. Isso, justamente. É. Falando agora dos outros, da dupla de personagens, que na minha opinião é um dos melhores coadjuvantes também de todos os tempos, que é o Timão e Pumba, cara. Não, cara, o Timão e Pumba é sensacional. Eles são... Timão e Pumba... Pumba não, Pumba não. Inacreditavelmente bem escrita. Como o próprio Pumba disse, você tem que me chamar de Senhor Porco. Que foi a cena, que eu mais dei risada daquele filme. Sério, nunca ri tanto. Esse é um ponto legal do Rei Leão. É um filme que te faz rir, te faz chorar, né? E eles funcionam tão bem como alívio cômico, sabe? Eles são personagens que você querem ver a todo tempo na tela. Tanto que... Lançaram um filme só deles. O Rei Leão 3, né? Agora falando... já entrando um pouco nos anexos que tem com o Rei Leão, que teve algumas continuações, lógico. O Rei Leão 2 que teve. Cara, o Rei Leão 2, ele fica aquém do primeiro filme, mas falando como um filme isolado, ele é muito bom. Um filme muito bom. Ele é muito bom. Tem músicas boas, é uma boa continuação. E a Leoa lá, que eu não vou lembrar o nome, que é a vilã do filme também. A Leoa ruim lá, a Leoa do mal. É a esposa do Scar. Isso, a esposa do Scar. Ela na verdade, não é a esposa do Scar, mas... É quase isso. Ela teve um filho com o Scar. Ela é, tipo, apaixonada por ele, mas ele, tipo... Ela tem um filho com ele. Então, né? É uma relação meio Voldemort-Bellatrix. Isso, Zira, eu acho que é Zira, se não me engano. Mas isso, ela é um vilão quase Zira. Tão cabuloso quanto o Scar, né? Pro filme isolado. Não, cara, não tem como você não, falar. Eu tô assim. Então, peraí, rapidão agora, vamos dar um ponto aqui, Eu estou falando como em filme isolado, vamos lembrar. Isso acabou de virar um cast sobre o Rei Leão, tudo bem? Já tem mais de 34 minutos e tem muita coisa que eu quero falar aqui. 34, o meu tem 28. O meu tem 28. Não, na chamada do Skype, cara. Tá. Não, tá. Aí eu tô falando da Zero como vilã isolado, não realmente comparando ele com o Sky em si. Ela é uma vilã, tipo assim, se você pegar toda a história dos filmes, fora o universo expandido do Rei Leão, e fora coisas que saíram na edição do filme e tal, ela é uma boa vilã. Ela é uma boa vilã. Se você pega o externo da história do Rei Leão, tipo cenas que foram cortadas do filme ou os livros oficiais da Disney, ela é muito pior, que nem, por exemplo, ela é muito Simba... pior, tipo, pior melhor ou pior pior mesmo? Não, pior do mal. Ah, tá, então tá valendo. Que nem o Simba teve um filhote, que é o filhote que aparece no fim do Rei Leão 1, que não é a... Como é que é o nome da filha? Kiara. Da filha do... Que não é a Kiara do Rei Leão 2. Pera, não é... Não, agora é uma coisa aqui que eu não sabia. Aquele filhote... Presta atenção, o filhote no fim de Rei Leão 1 não é a Kiara. Isso é louco. O leão é diferente. E esse é... tem livro com esse filhote do Simba, oficial livro. Ela matou o filhote, a Zara. Essa é a teoria. Caralho. A teoria, porque, tipo, ele aparece nesse livro, o nome dele é Copa, ele é um filhote do Simba, e ele se envolve numas tretas lá e tal, no final, e no filme ele não aparece, né? É a Kiara. E, tipo, juntando agora já com a guarda do leão. Que é uma animação muito boa também, viu? É uma animação muito boa. Por exemplo, o Simba tem outro filhote que também não aparece no Rei Leão 2. E essa teoria, tipo, explica que o motivo do Kion não estar no Rei Leão 2 é porque ele saiu de lá, que ele tá procurando o irmão dele, que é o primeiro filhote do Simba, que teoricamente a Zira teria matado. Que você, quando você acha que o filme não pode ter mais profundidade, o Richard vem com essa na sua cara. Vem e dá esse tapa de realidade. Outra coisa do Rei Leão 2. Tem a cena final da morte da Zira, que a Kiara vai ajudar ela e ela escorrega e cai no rio e morre. Tipo, a cena cortada disso, que é oficial, tipo, tem storyboard, tem áudio dos dubladores gravando isso e tal, que a Kiara oferece a pata pra ela, pra, tipo, pra ajudar ela, e ela olha assim e fala, nunca, e se joga. Por isso que, se você olhar o frame do filme original, ela tá sorrindo na hora que ela tá caindo, não tá com medo. Ela prefere se suicidar, dar a mão pra Kiara. Então eu posso falar assim, ela é um vilão, sim, cabuloso, tá? Ela é do mal. Ela é cabuloso, ela, mas perto do Scar eu acho ela fraca. Cabuloso foda. Ela é perto do Scar. Nesse momento eu acho ela menos fraca perto do Scar depois de saber disso tudo. Caraca, mas isso é tudo teoria, cara. É, mas realmente são teorias. O storyboard foi gravado, o livro foi publicado, cara. É, são teorias, mas são teorias válidas. É, pode ser válido, acredito. É, isso que é maneiro. E olha, esse filhote do Simba é canon, é oficial. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. já que a gente entrou nesse mérito de cenas que foram cortadas do filme, tem uma cena que foi cortada do Rei Leão original, que seria um final alternativo pro Scar, que eu acho que mostra como ele é um vilão muito mais psicótico do que realmente é o final do ciclo dele, que é quando as hienas acabam com ele. Tem aquela cena, né, que tipo, ele cai da pedra e tal, e as hienas matam ele. Só que antes disso, o raio atingiu a pedra e começa tudo a pegar fogo na pedra do rei. Justamente. E essa cena final, anterior a, tipo, que eles mudaram e depois fizeram essa, seria o Scar derrubando o Simba lá de cima, tipo, com tudo pegando fogo, e ele começa a dar uma gargalhada, tipo, ah, eu sou o rei, você não pode ser rei. Tipo, ele começa a dar uma risada louca, sabe, maluco? É. E ele continua lá e ele começa a pegar fogo e ele fica dando risada, queimando. Tipo o Batman vs Superman lá, quando o Coringa morre rindo. Isso, ele queima rindo até a morte. Não, eu acho que tipo, eles cortam essas cenas, né? Porque a gente tem que vender. Eles pensam assim, a gente tem que vender esse filme pra criança também, gente. Vamos com calma. E tem storyboard disso, tem dublagem. Dublação você me mata. Eu quero falar dublação que eu vi. Dublação você me mata. Aí é foda, dublação não rola. Tem dublagem, então, putz, cara, esse seria, tipo, o final definitivo desse cara, que mostra que ele era um vilão muito mais louco do que o filme transparece, assim. É, mas como, cara, como mesmo com essas mudanças de hábitos, ainda é um filme pra criança, assim, pra atingir também o público infantil, eu fico satisfeito com o final original, sabe? É, uhum. Pô, não, eu também. A gente tá falando isso porque a gente já tá crescidinho e tal, mas vamos botar na nossa época, quando a gente viu o filme quando, sei lá, tinha uns 5, 6 anos, com a Pô, cara, eu ia ficar traumatizado se eu visse isso. Seria realmente muito assustador, cara, ver isso criança. Mas então, agora vai ter o live action do Rei Leão oficial, né? É, foi anunciado então, por aqui. Eu acho que vai ser bem no estilo como foi o Mowgli, né? Nossa, seria então, muito bom, cara. Eu quero que o Scar tenha esse final no live action, cara. Por favor. Aí sim, aí podemos conversar. Pois, cara, se não? Ele tivesse final no live action, vai ser mind blow se total. Se ele for no nível do Mowgli, pra mim é satisfatório, né? Porque a gente com certeza, a gente sabe que não vai repetir a mesma fórmula, que vai dar tão certo quanto o Rei Leão original, mas se ele for no nível do Mogli, tá delícia, cara. O Arthur Richards, imagina aquele meme do Leonardo DiCaprio em Django. Now you have my attention. Ah, tipo isso. Uh-huh. Então, cara, tá, se eles pegarem tudo isso que saiu do Rei Leão, a animação pode se tornar mais infantil, colocarem no live action, eles vão ter um diferencial pra vender esse filme, tipo, foda. É, realmente. E até porque o live action... Tanto que tem muitas coisas do Rei Leão oficial que não estão no filme, mas estavam no roteiro e estão na peça da Broadway, por exemplo. É, verdade. É, porque o que eu falei, cara, a Broadway é mais adulta, né, cara? A Broadway não é pra criança. Uhum. Caraca, A vontade agora, imaginando aquela mesma abertura live action. Caralho, velho, imagina que louco. Isso vai ser foda. É o que eu tava falando, isso aqui já virou um cast de Rei Leão. Não, cara, é pra você ter, é pra você ter a noção, ter a profundidade minutos. Do filme, cara. É muito cabuloso. É, cara. É muito ruim. Porra, até hoje se fala de Rei Leão, cara. Até hoje as pessoas comentam, demais. Até hoje as pessoas usam meme, até hoje as pessoas lembram das músicas. Até hoje as pessoas ficam bravas de ouvir o cara falando eu matei Mufasa. Não, mas os memes de Rei Leão que tem tipo, ah, Simba, tudo que o sol toca é nosso reino. Ah, mas aquela parte escura, o que que é? É Osasco, nunca vá pra lá. No caso do Rio de Janeiro é Bangu, nunca vá lá. Ai, cara, é muito louco. Que perfeito. Mas então, já que a gente já se aprofundou no Rei Leão e fomos que fomos, vamos falar do Rei Leão 3, porque o que faltou? Tá bom. O Rei Leão 3, ele dá toda uma volta, ele te reconta a história do primeiro filme de um outro ponto de vista. É de um ângulo diferente. Timão e Pumba. Ele é mais, tipo, diferente do primeiro e do segundo, ele é tipo um refresh, Timão, né? É diferente. Ele é um alívio, assim, é um filme pra você realmente assistir de boa. E olha uma coisa que é interessante, rapidinho, só fazer uma adendo rapidinho, Richard. Geralmente, continuações desse tipo de filme, tem Mulan 2, tem Tarzan 2, a qualidade de animação, ela cai. Decai, né? Já percebeu isso? É, ela cai um pouco. Parece que a animação cai. Rei Leão 3, que no caso é a história do Timão e Pumba, na minha opinião, mantém a mesma qualidade de animação do original. Eu acho que rolava menos dinheiro, a partir de um ponto começou a rolar menos dinheiro nas continuações. É, Porque, sim, é porque, tipo, a bilheteria, por exemplo, de Tarzan 2 nunca vai atingir Tarzan 1. Obviamente. Por exemplo. Acho que não, cara. Tarzan 2 não teve nem... É, foi VHS direto, não teve pra cinema. Então. Tarzan 2 é tipo isso. São filmes refresh, assim. Aqueles filmes mais... Que eles não têm essa tensão. É uma coisa pois mais... A gente precisa de um dinheirinho. Tipo assim, o que, você que a gente faz? Disso? Toma mais um pouquinho. Toma mais um gostinho. É tipo, do mesmo jeito que o Rei Leão 1, Tarzan 1, Mulan 1 tem um clima mais tenso, as continuações, tirando o Rei Leão 2, são mais realmente pras crianças, né? Cara, mas aí tá o Rei Leão 3, que é Rei Leão 3 Hakuna Matata, né? Ele tem uma qualidade de animação tão boa quanto o primeiro. Isso que eu tô dizendo. Ele foi um filme feito pra VHS, não foi lançado pro cinema, mas, cara, a qualidade de animação dele é boa. É muito boa. Sim. É uma boa qualidade de animação. O Rei Leão 3 é a história de Timão e Pumba, mas ele é muito mais uma história sobre o Timão e o porquê ele ser aquele personagem doido, né? Que, tipo, ele era o rejeitado da família, o atrapalhado, que só sabe fazia merda. Sabe uma coisa que eu acho genial do Rei Leão 3? É como eles recontam os momentos que aconteceu no Rei Leão 1 e como, assim, eles conectam, sabe? Deles estarem assistindo o filme, dentro do filme? Não, tipo assim, tem um momento, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, tem um momento em que o Simba tá cantando aquela música, o que eu quero mais é ser rei. Aí tá, tem vários animais, assim, pilhados um no outro, como, sabe, uma torre. Aí do nada, no filme original, do nada, os animais começam a cair. No Timão e Pumba, você descobre que foi eles que derrubou. Ele tava tentando dormir de baixo, ele pega a vassoura e dá uma patada no elefante, assim, ó. Pá! Aí, e começa a cair. Eu fiquei, caralho, que genial. Plot twist. Gigantesco. Demais. Esse é um momento. Vai mostrando mais momentos, tá ligado? Coisa que aconteceu no filme original vai mostrando que aconteceram por conta do Timão e Pumba, cara. Sabe quando os animais começam a reverenciar quando o cacife levanta? O Simba. Que Simba. Foi um pum do Pumba. O pum do Pumba que fez eles desmaiarem. Aí, tipo, os animais caem lá atrás e... Eita, a galera aqui atrás tá se ajoelhando. Ajoelhei também. É, foi por aí, entendeu? Cara. Não, tipo, eles que estouraram a manada que matou o Mufasa, cara. É. Cara, olha como terrível é isso. Olha o quão terrível olha, é isso. Olha o quão obscuro é isso depois que você para pra pensar. Tipo, eles mataram o Mufasa. É genial o jeito que eles encaixaram o Timão e Pumba. Porque, se você olhar assim, no filme original, o Timão e Pumba, eles são mais aqueles personagens de ponta. Mas depois que você vê esse filme, você vê que eles são muito importantes, que muitas coisas aconteceram por causa deles. E o melhor, o filme sobre os personagens secundários, tem personagens secundários excelentes, que são a mãe do Timão e o tio dele, o tio Mato. É, que são outros personagens secundários muito bons. Ai, são muito bons, cara. Aí, tipo, tá cavando o túnel, aí... Não, sai do túnel. Não, eu quero cavar o túnel. É. Cara, um dia, só pra avisar aqui um adendo, um dia a gente tem que fazer um podcast sobre animações em geral, que marcaram a nossa vida. Esse é o problema, que a gente começa a falar, tipo, de uma animação e a gente se empolga demais. Não tem jeito, cara. E é, tipo, principalmente da Disney. Aí, por exemplo, eu citei o Spirit, que é da DreamWorks, que realmente era uma animação que merecia ser, né, falada sobre. Então a gente um dia tem que fazer uma de animações. Tem Titã, que é da Fox, tem Akira e Ghost in the Shell. Akira, essa... Tem muita animação. Não, é foda, velho. Aqui estamos. Da pedra do rei para a cova da vergonha. A gente vivia tão por baixo que morava em subterrâneos. Mas não precisa acreditar em mim. Vou deixar que os suricates te contem como era. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Rápido que a hiena já vem. Livre. Então, pessoal, é isso. O cast fica por aqui. Vocês têm algum recado pra dar? Eu deixo o Lucas falar primeiro, porque foi ele que escolheu o Rei Leão. Caraca, vocês estão jogando todo o peso nas minhas costas. Cara, se eu soubesse que o Rei Leão ia dar um cast inteiro, talvez eu teria escolhido outra animação pra gente conseguir falar demais, mas não dá, cara. Rei Leão realmente marcou minha infância. Na verdade, ainda marca a infância de muita gente, porque ainda é atual, as pessoas ainda falam, ainda se vê memes na internet de Rei Leão pra cacete. E, cara, Hakuna Matata, eu levo essa frase na minha vida de uma maneira muito pessoal. Realmente. Todos deviam, né, cara? O Rei Leão marcou todo mundo, assim, de uma forma tão profunda, porque ele é um filme composto de tantas emoções juntas, no meio, tipo, em poucas horas de filme. Mas são tantas emoções. É tipo isso. Porque, tipo, você começa o filme com, tipo, o filme te bate uma animação, assim, uma empolgação enorme. Aí você continua dando risada, de repente você tá num momento tenso, que passa por um momento triste, que tipo... Aí você tá na depressão, né? Aí, tipo, você começa, você vagarosamente volta pra um momento feliz, né? Que é quando Timão e Pumba acham Simba. E vai nessa mix de emoções tão cabuloso que não tem jeito do filme não, tipo, sair de você. E como o cara, como o Lucas falou, o filme é totalmente atual, tanto pela qualidade artística, pela qualidade musical, pelo filme em si, que ele é tão marcante que ele tem uma série, como a gente falou, atual, né, que é A Guarda do Leão, que eu posso falar que ela é tão boa quanto, porque eu já assisti com a minha sobrinha. Não é tão boa quanto, o Lucas entendeu, antes que ele fale alguma coisa. Mas, cara, O Rei Leão é um negócio tão extenso e tão marcante que, pra você ter ideia, a gente tá há 50 minutos aqui conversando e a gente nem falou da série do Timão e Pumba, cara. Pois é, e eu posso falar, O Rei Leão foi um dos filmes que me fez virar um amante louco da dublagem, viu? Como eu disse que eu amava a voz do Scar, cara, eu fazia todas as falas do Scar. Eu sou tipo o Fábio Porchat. O Fábio Porchat também tinha essa de fazer todas as fases, cara. Eu adorava, cara. Também, gente. Putz, eu não tenho muito mais o que falar sobre o Rei Leão. Vocês já falaram tudo. A gente tá 50 minutos falando sobre o Rei Leão, cara. E eu só tenho um recado pra dar, que é: assina o feed, avalia a gente lá no iTunes com 5 estrelinhas e até o próximo podcast. Beijo. É, exatamente. Tchau. O final feliz. O gran finale. Então acabou tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme. Eu quero ver também. Mãe, nós já terminamos. O filme acabou. Ah, você só tem que rebobinar. Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme. Ah, não. Ei, eu trouxe a pipoca. E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada é contada duas vezes. Mas quem é? Oh, com licença. Com licença. Com licença. É, com licença. Com licença. Sai da frente. Quem é esse pessoal? Ei, senta aí. Oi, puxa. Cuidado. Está bem, parceiro, você venceu. Você não se importa? Hakuna Matata. Desculpe. Ah, Timão. Ainda não me sinto bem na multidão.